Bíblia fala de um dia que só os santos vão ver, de quando a igreja subir antes de Cristo descer. Estou contando os segundos pra esse dia chegar. Lá não vai ouvir falar notícias sobre guerra, e o mal desse mundo não vai me alcançar. Ficarem serão dias de dor e tormento. Arrependei-vos, a igreja clama. Esses são os últimos momentos da noiva na terra. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Estou contando os segundos pra esse dia chegar. Lá não vai se ouvir falar notícias sobre guerra, e o mal desse mundo não vai me alcançar. Arrependei-vos, disse o profeta, pois aos que ficarem serão dias de dor e tormento. Arrependei-vos, a igreja clama. Esses são os últimos momentos da noiva na terra. Oh, oh, oh, oh. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, juntamente com suas candeias, porque elas criam que o noivo vem. O noivo vem. E à meia-noite, à meia-noite, o noivo chegou. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações, e vou provar quem manda, que sou eu. E não há corrupção que possa suportar, nem escândalo que possa ofuscar a glória que anuncia esse.